culpa. Geralmente decorre de uma sanção interna por algo feito em desacordo com princípios pré-estabelecidos. Resulta da inadequação entre o ato e a norma. Nem sempre se trata de uma atitude, ideia ou sentimento em desacordo com as leis de Deus. Algumas vezes se deve à forma como o indivíduo, face às influências da cultura e do meio social, se sente ou se posiciona. Pode se sentir culpado por alguma coisa que, se vista sob outro ângulo, teria outra conotação. Ao invés da culpa, nesse caso, seria mais adequado a responsabilidade pessoal sobre o ato cometido. A culpa é a impressão da responsabilidade que se assume diante de uma ocorrência passada, sem, no entanto, a coragem de resolvê-la. Muitas vezes a pessoa se sente impotente para solucionar o conflito do qual se atribui a autoria. Liberar-se da culpa e colocar-se diante das consequências dos atos com a disposição de resolvê-los corajosamente. Muitas vezes, as consequências não são tão drásticas como pensamos, visto que antevemos punições que também estão contaminadas pelos valores morais e sociais de cada época. Todas as atitudes que o ser humano tem, por mais vis que sejam, podem não deixar culpa quando, ato contínuo a realização, advém o trabalho sincero de reparar-lhes as consequências danosas a si e aos outros. Não basta o arrependimento nem a realização de outro ato compensatório, pois o trabalho de reparação requer retornar-se às causas geradoras do que foi feito. O processo de reparação não é punitivo ou compensatório, mas sempre educativo. Para a eliminação da culpa é preciso aprender a não fazer mais o que se fez internalizar a lei de Deus que não se conhecia, antes de se cometer o ato equivocado. Diante da culpa e com consciência plena de ter feito algo inadequado, algumas atitudes psicológicas e práticas são recomendáveis, considerando-se que a mente se autorregula para enfrentar as possíveis consequências. Do ponto de vista psicológico, quando cometemos algo que acreditamos em desacordo com alguma norma, instalamos automaticamente o processo de culpa. Abrimos, dessa forma, uma porta para que algum evento externo venha conectar-se a essa permissão. Quando a culpa é inconsciente, leia-se, oriunda de vidas passadas, algum evento ocorrerá para que reparemos o equívoco. A psique fica vulnerável à ocorrência de um evento externo para que o sistema entre em equilíbrio, e se feche a porta que foi aberta. Esse evento externo não necessita da ação de outra pessoa, que pode, por livre arbítrio, infelizmente, tornar-se o justiceiro de nosso destino. Neste caso, estará abrindo alguma porta que exigirá um evento correspondente, para seu próprio equilíbrio. O trabalho de reparação dos equívocos cometidos, conscientemente ou não, pode ser feito sem que o espírito venha sofrer. Para tanto deve, 1. Formular detalhadamente o equívoco cometido. 2. Enumerar todas as razões pessoais, sejam condenáveis ou não, que levaram ao ato. 3. Enumerar outras maneiras que poderiam ter sido utilizadas para a realização daquele ato. 4. Identificar atitudes, pensamentos e sentimentos que gostaria de evitar fazer de novo. 5. Verificar em que leis espirituais, das constantes nos próximos capítulos, você tropeçou. 6. Estabelecer um plano exequível em que você agora haja de acordo com cada lei que contrariou por atuação indevida ou desconhecimento. 7. Submeter suas conclusões a outra pessoa. As culpas são processos que permitem a instalação de obsessões, quando não nos confessamos a nós mesmos, a alguém e a Deus, tornam-se perigosas companheiras psíquicas na medida que desejamos ser punidos. Às vezes, a culpa é tão forte que chegamos a somatizar processos físicos dolorosos de reparação. Algumas doenças, até mesmo a síndrome de pânico, podem se originar das culpas não trabalhadas. Na culpa, o ego submete-se ao complexo de rejeição e de autoflagelação.